Alô, boa noite, Azul 6908, acendo identificação, desce o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 908, estabilizado 2024. Passarelo 2224, completa final, chama a torre agora, frequência 1-18, decimal 95, bom pouso. 1895, muito grato, um bom dia, 2224. Sinal 6212, descida para 2.000 pés, ajuste no 01, está autorizado a sinal do procedimento, reposto estabilizado. 3.000 no 01, não poderia estabilizar. O 6908 voa ITAP, em ITAP interceptar o perfil da chegada. Não, ITAP, ITAP intercepta, obrigado. Gente, passarei 2224, tem livre pouso não no zero, o vento é 30 graus com 3 nós. Livre pouso 2224. Mantendo o nível de voo 160, o contato do radar está estabelecido agora a 73 milhas nordeste de Salvador. Voa posição Pelô, para em Pelô interceptar o perfil da chegada BOMF 2713, reposte quando no ideal. Estamos voando Pelô para interceptar o perfil da BOMF, reportaremos o lado descida, de azul 2713, até lá. Posição 3152, acendo a identificação, desce ao nível de voo 060, chegada em Amare. A presente está autorizado por hoje ITAP para interceptar o perfil da chegada em ITAP. 060, por hoje ITAP, determinar a partir da 3152. Estabilizado RS 62. 2 completa final, chama a torre agora, frequência 1-8, decimal 95, com pouso. 295, boa. Xanadu, Oxa 6212. Xanadu 6212. Boa noite, aguarde, pista livre. Aguarde. Na 6212, no solo aos 3, 1. Olivra, à direita, 211, no solo. 211, boa. Livre 2000 pés, o ajuste no 011, está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2011, autorizado a final da frente, estabilizado, obrigado. Sim, tá? Passaredo 2224, está livre o ingresso no pátio principal, portão 08. E a gente recebeu aqui uma solicitação do fiscal de pátio, o senhor taxiar, quando parquear no portão 8, quando estiver parqueando, se possível taxiar com o motor esquerdo, em idle. Tá positivo, senhor. Nós temos como... Nós temos como procedimento operacional cortar o motor esquerdo. Ele já não está funcionando mais. Muito obrigado. Ah, ok, ciente. Então está livre o táxi até o gate 8. 2224. Está livre o táxi até o gate 8. É 22 livrou. O Oxené 6212. Ingresse agora na táxi Aquilo, à esquerda. A posição é a 01 Lima. Aquilo 01 Lima. 170, cópia. Autorizado Campina Grande, nível 370, via Ampezulu 10, até Neuma, voz direto. A decolagem da 10, saída Puca, transição Zipar, controle 120.8, transponder 5577. Correto, chame para o puxa acionamento, o voo 970. Portugal 020, clear taxi via Apron 1, India, and contact tower on 118.95 on the loading point. Contact taxi via main Apron 1, then India, loading point 110 with tower 118.95, Portugal 020. Portugal 010, 11 na ajuda, 273 azul. Estabilizou a 6908, a distância. 6908, chama a torre agora, 118.95, bom pouso. 2.95, obrigado, boa noite. 3152, livre descida até 2.000 pés, o ajuste no 011 permanece, autorizado a final do procedimento, reposto estável. 2.000, autorizado o INS, botaremos, estabilizado. Está grau, 3.9. Livre posto na 10, 69, 08, obrigado. 098, aguarde cópia Natal, a saída Pucas e Pá. Autorizado, Gol 970, Chantax. Port Gal 020, maintain position and rolling point. Hold position, Port Gal 020. Azul 6908 no solo aos 39, direito, 21 ona. Azul 1, Azul 6908. Torre Salvador, boa noite, 3152, baixar desavado e desce 90. Boa noite, está 3152, livre pouso na 10, vento a 30 graus com 4 nós, 3152. Livre pouso, Tantra. Posição é a 4 Romeu do pátio 3. Alfa, Kilo, 4 Romeu, Azul 6908. Bruno 098, cópia. Kilo 0098. Autorizado, Natal. 370 nível. Via Ampe, Zulu no zero, decola da 1 no zero, saída Fuca, transição Zipar, o controle 120 decimal 8, transponder 5002. Voo na 0 na 2, autoridade Natal, 370, via Ampe, decola no zero, na Fuca, Zipar, controle 1208, transponder 5002. Correto, 1098, chame e puxa acionamento. Portugal 020, clear line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 020. Para o taxi voo 1170, 102 após, 4 horas, 9 até na Mateus. Obrigado, voo 1170. Livre táxi, via pátio, Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Livre pátio, Índia, 2. 2, no solo aos 43, direito, 121 no solo. 121 na direita, até a 31. Autorizado a final do procedimento. Livre duna, descida 2000, autorizado com 011, as 27 no 3. Aguarde um instante, Gol no 098. Temos tráfego da companhia taxiando pelo pátio. Aguardando, Gol da 1098. 20 clear for takeoff, runway 10, wind 030 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, runway 10, final 020. Ok, então 3152 é 121 no decimal 1. Boa noite, Tan 3152. Livre táxi de Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar para ingresso. Salvador, muito boa noite, Oceano 6258, foi informação Ralph. Oi, Oceano 6258, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mário. 050, via chegada Mário, a pergunta vai, tá, pessoal? 6258, mantendo o perfil da chegada, vai seguir na aproximação, Papa Alfa 32. Contact departure 120, decimal 8. Departure 1208, Descal 020, boa noite. Boa noite. 709. Conclua a velocidade do tráfego. 709 de ground, o 2258. Através de Mari. 70, tempo, não? 170, 170. 1062. Salvador de Patos, boa noite, Air Portugal, 020 Airport. Noite, Air Portugal, 020 Radar, contact on takeoff, climb to level 350 on Puka de Patos. Climb to level 350 on Puka de Patos, Air Portugal, 020. 98 está autorizado, puxe acionamento, chame para o táxi. Autorizado, puxe acionamento, chama táxi, vou fazer uma vez. Sete no três igual. Azul 27 no três igual. 27 no três, sete visual estabilizado agora 7.7 dias. Positivo. Completa agora final com a torre. 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895 é um bom trabalho. 27 no três azul. O Papa Romeu Alfa Juliette Romeu, a descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste permanece no 019, está autorizada final do procedimento, repostado. Alfa Juliette Romeu, 2 mil pés, no 019. 37 no 3, boa noite. Continuando na final, a aeronave da Gol iniciando a rolagem agora, da 1 no 0. Aguarde só um instante, com a autorização de pouso. Ok, estamos reduzindo aqui. TAM 3152, sua posição modificou agora é a 1 no 3, ok? Remota 1 no 3. Tá, tá bem, 27 no 3, pouso autorizado, não no 0. O vento, 030 graus, 4 nós. Livre pouso lá no 0, 127 no 3. Ok, dá 1 no 3. O 1170, decolado aos 48. Controle agora, 1208. 208, mas está urbano. Salvador, vou 1170, boa noite. Noite, 1170. Contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370, C da PUCA. 370, PUCA, 1170. Controle de Salvador, Oceano 6258. 6258. Ah, a gente solicita a presença de médico a bordo, na nossa chegada, que é o tem uma criança aqui, aproximadamente 4 anos, passando muito mal. Gente, copiado 6258, a solicitação de ambulância do solo. E poderia confirmar as condições da criança, poltrona que ela se encontra, se é do sexo masculino ou feminino. Só um segundo, a gente está aguardando aqui a comissária trazer todas as informações, já de passagem. Bem. Controle, intenções do alto de pressão, vai apontar um no sexo. O planeta vai dar a chave lá. Tchau, Alfa Juliette Romeu. Intenções é 1 do 7. Caso para ajudar aí, aceita a declaração. Sente, aguarde um instante. Mandou boa noite, passareiro 2228, sente da Alfa. O passareiro 2228, aguarde cópia, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa, no seu aguardo, obrigado. Alfa Juliette Romeu, mantendo 2000, voa direita na proa 055. 055, Alfa Juliette Romeu. Direita 055, mantendo 2000. Qual é? Solo Salvador, boa noite, Azul 27 no 3. Boa noite, Azul 27 no 3, táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 2, o Romeu, do 43. Alfa Kilo, 2, o Romeu, 43. O 273, tá bom demais. Boa! O 098, autorizado a alinhar e decolar, dá 1-0, o vento é 30 graus com 4 nós. Alinha e decola 1-0, voo 1-0, 98. Passaredo 2228, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, conforme plano apresentado. Decola da 10, saída Arbor após Elefa, controle 1208 e o transponder é o 5567. 180 para Vitória da Conquista, decola da 1-0, Arbor Elefa, controle 1208-5567. Correto, chame para o puxa acionamento, passarei 2228. Câmara para puxa acionamento. Alô, 868, está no posto, está no posto. Autorizado, gol no 868, chame táxi. Câmara para puxa. Pronto, setor. Afirmo. Tem condições de manter a linha do litoral até o farol Itapuã para fazer o cruzamento com a torre e pousar na 17? Positivo, iniciando. Por gentileza, mantenha a linha do litoral até o farol Itapuã para cruzamento com a torre para pousar na 17. Alfa Juliette Romeu, controle agradece a colaboração. Alfa Juliette Romeu. Sané 6258 está livre, 2000 pés, o ajuste no 09, autorizado a final do procedimento, é pós-estabilizado. Até 2000, autorizado ILS, dá 10, Sané 6250. Alfa Juliette Romeu, agora na linha do litoral visual, torre 1 no 8 decimal 95. O controle agradece a colaboração aí devido à emergência aí do Sané. Alfa Juliette Romeu, muito boa noite. Portugal 020, call now, receive center frequency 125 decimal 45. If unable, 126 decimal 85, bye bye. Receive 125 decimal 45, 125, Portugal 020, boa. Salvador, boa noite, gol no 098. Boa noite, gol no 098, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 370, na saída Puca. Na Puca, mantém o 3, sobe para manter o 370, o 098. Ah, muito em cima, para sangue, para o 17, pobre, né, Camilo? Ok, 7, então reposte em Itapuã, aguardando para o cruzamento do, da final da 1-0, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Se eu autorizar uma base direita 1-7, aí sim. Ok, 7, é que a gente tem um Airbus aí da Oceané na final da 1-0, a aeronave está com o passageiro passando mal a bordo, aguarde no setor sul para o cruzamento do, do campo, o Alfa Juliette Romeu. Possível, vai aguardar. Estabilizou a 258. 258, Torre 1, no 8, 395, bom pouso. 395, obrigado. Salvador, boa noite, Oceané 6258. Oceané 6258, boa noite. No vento 30 graus com 4 nós. Tem livre pouso na 1-0. Informa que já foi acionado aí o médico aqui para socorrer a criança. Livre pouso, pista 1-0. Gente, Oceané 6258. Autorizar o 360 pela direita aqui, posso já ser o meu? Afirmo, Alfa Juliette Romeu 360, reporte na vertical do farol, tá bom? Positivo. Direita, ponto espera da 1-0, torre 1895. Aqui é o pessoal do solo. TV Pouso, chama 6254. O 1098 está autorizado de par. Autorizado de par, gol 098, obrigado. Alfa Juliette Romeu, Airbus da Oceané na curta final da 1-0. Está livre o cruzamento da final da 1-0 à retaguarda do tráfego. E reporte girando base para 1-7, base pela direita. Positivo, iniciando observando o tráfego, Alfa Juliette Romeu. Ok, o voo no 868, após o... A passagem do Airbus da Oceané na curta alinhar e manter 1-0. no 098, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 12685, bom voo. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho, voo no 098. Controle voo na 102, na frente de Pavote, na alta, passo 200 para o 1.5. Prontinho 972, oceano de edificação, desce ao nível de voo 050, chegada a Mare. Para 050, no perfil da Mare, voo confirmado. Compartilhe alguma velocidade para a velocidade. 972? Afirma. Eu mantenho qual velocidade? No momento, 2.5. Gostaria, seu critério 972, está autorizado a ITAP da presente. Para a ITAP, o senhor intercepta o perfil da chegada. Comandante 633, boa noite, com alta. Boa noite, 633, e a senhora de estação desce ao nível de voo 060, chegada Bonfi. 060 na Bonfi, 633. Base 17 de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, o vento é de 040 graus com 5 nós, o ajuste no 0 no 1, já autorizado pouso. Alfa Juliette Romeu. No 868, decolou 0300, chama o controle agora em 1208, bom voo. 1208, boa. Controle voo 1868, passando 1900, boa noite. Boa noite, 68, boa noite, contato radar, sobe e mantém o nível 230, você da PUC. Gente, 230 na PUC, um bom. A 3891 está livre, tá? O correção Duna da presente na 3891. Perfeito, vamos apurar Duna, descendo para 2000. Posicionamento, passaria do 2228, já na posição 08. Livre, puxa, chama táxi 2228. Chamará. Da 3891, no... completou a redução para 250, positivo. Já tá mantendo 250. Gente, voo no 972, completa a redução para 250 nós, voo no 972. Positivo, vai reduzir para 250 nós, no 972. Alfa Juliette Romeu, conselho Sala 06, está autorizado o backtrack ao estacionar a frequência livre, e daí? São 3891 na proa de duna, descida está livre para 2 mil pés, ajuste no 011 e autorizado a final do procedimento. Reposto estabilizado. A reposta estabilizada, descendo 2011, descendo para 2000, 3891. Salvador 1868, passando 130, poderia coordenar 190 como final? Visita 190? Afirmativo. Salvador. Livre táxi, passaria 2228, parte principal Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011. O táxi principal Índia na porta de espera, 1285228. 868, sobe e mantém o nível de voo 190 da presente Alfa Romeo 363. 190, Alfa Romeo 363, traço 868. Na 972, desce para 3000, traçou o vetor para interceptar o lock, completa esquerda na proa 050972. Esquerda 050, limite ao localizador, o gol 972. É para interceptar o lock nessa proa 972. 972. É 313, desce para 3 mil pés, ajuste no 09. 972, descida para 2000, ajuste a Ronete. 2000, bem onde? Boa noite. 2288, boa noite. 2288, boa noite, Aline. Coluna 0, vento calmo. Aline, já fala, 2288. Estabiliza no LS, visual com o campo 3891, tá? 3891, completa final, chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 3895, obrigado, senhores, boa noite, bom trabalho. Estão 3891 na escuta da torre. Senhora, boa noite, baixado travado, visual para pista. Boa noite, livre pouso na pista no zero, vento calmo. Livre pouso, vento calmo. Passarei 2228, decolou agora o 12, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. 8, mantenha o nível de voo 90, serviço será encerrado agora a 62 milhas nordeste de Salvador, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. 1203, boa noite. Boa noite, passarela 2228. Boa noite, passarela 2228, contato radar, sobe e mantenha o nível de voo 180, saída Argo. 180 na saída Argo, 2228. Chamei 6313, estou autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste permanece no 011, autorizada final do procedimento, reposto estabilizado. 24062, eu tenho identificação, desça ao nível de voo 050, chegada a Mari. São 3891, no solo foi o Zulu 3, libere a direita e faça o táxi via Alfa e Juliette até o gate 02, a minha escuta. Cadê 2228, vou direto nessa. Direto Elefa 2228. Pegou 972, passou o sim para baixo, né? Escapa de Campo Verde. Gol no 972, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, gol 972. É 63 no 3 turre, 1 no 8, decimal 95, uma pouso. Nós estamos no Xané, 613, boa noite, temos bastante favor, pessoal. 613, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. 1972, solo para o Zuno, meia, direita, Alfa e Kilo, para o pátio 3, não me escuta? Direita, Alfa e Kilo, pátio 3, confirma? Afirmo, pátio 3. Pátio 3, você escuta, obrigado. Cidade Estátua, número 72. Estátua, número 062, azul direto do Uno. Ele teria como coordenar a proa de conquista para o 2228, por gentileza? Só um instante. Obrigado. 172, a posição? Uno Romeo, previsto. Ok, Uno Romeo, obrigado. Já avisou com o sinalizador, obrigado. Claro. Chanel 6313, solo foi 20, direita, Alfa Juliette, gate 11, na minha escuta. Alfa Juliette, Alfa Juliette, para o óleo. Tá 313, quando possível, companhia. Comandante, chama 6313, gente da Brava, autorização Guarulhos, nível 340. Ai, 6313, aguarda um instante, qual que prepara da EOLE da Mótiva? Na guarda 6313. 32228, confirma pro ideal pra conquista? Tá livre, dá presente, 2228, informa o tráfego na posição de 11 horas a 22 milhas no rumo nordeste, cruzando o nível de voo 120 em descida, é um 737-800. Ciente, 22, dá pra tráfego antes 10, 2228. No 72, informa o tráfego, posição de 12 horas.